muito que ele nos dedica, refletindo através dos nossos atos, do nosso exemplo, das nossas mãos na caridade, o apoio e o amparo aos nossos irmãos menores, aqueles que passam por dificuldades. Então, que Bezerra de Menezes ilumine nossa estrada com seu exemplo de luz, para que possamos trilhar com segurança os caminhos do Mestre querido, daquele que oferece sua vida em holocausto, dizendo: maior amor não há do que este, do que aquele que dá vida pelos seus irmãos. Que Jesus, com seu infinito amor e bondade, possa nos abençoar hoje e para todo sempre. Muita paz, meus amigos.